presença. Vamos dispensar essa abertura, eu acho, porque eu quero convidar o vereador Tigrão para estar conosco aqui. Bom, nós estabelecemos já desde de 2013, né, e notadamente a partir do ano passado, uma relação de franqueza aí com as instituições e com as comunidades, e nós implantamos, então, ano passado, Ouvindo o Nosso Bairro. Esse é um nome que dá a política pública de participação popular, né? Essa que é a verdade. Na verdade, é uma política que o prefeito desencadeou, autorizado pelo Poder Legislativo, pelos vereadores, de aproximar com os segmentos para entender as demandas de cada segmento, ouvir as demandas e o segmento também ouvir o prefeito, porque às vezes acho que o prefeito pode tudo. Ele pode muitas coisas, mas está longe de poder tudo, né? Então, o ouvir é abrir uma relação. Quando você ouve, você abre uma relação de também ser ouvido, né? E nós tivemos sucesso já em vários segmentos. A gente sempre que solicitado, a gente abriu a possibilidade, justamente para tratar do assunto, né? Isso não é muito comum, é bem verdade. Por isso que as pessoas às vezes não acreditam muito nesse mecanismo. Contudo, nós estamos a cada dia implementando mais essa política de ouvir as pessoas. Para tanto que a lei orçamentária desse ano, ela é fruto de 72 audiências com as comunidades, né? 50 comunidades urbanas e 22 comunidades do interior. E hoje nós temos uma lei orçamentária do centenário, uma lei que traz todas as principais demandas da comunidade. Era fácil para o prefeito fazer uma só audiência, né? Mas nós optamos em ouvir as pessoas. Não só para que as pessoas tragam as demandas, mas para que as pessoas também entendam qual que é a demanda do município. É um contexto, às vezes é falado, ah, o prefeito faz isso, mas por que que ele não faz, né? É o momento certo para a gente conseguir conversar. Então, eu fui procurado pelo vereador Tigrão, que me pediu que atendesse o sindicato. Fizemos uma breve conversa com o Sandro, com o Tigrão, e eles queriam ampliar essa conversa, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então, atrasamos uns minutinhos, nós temos até o meio-dia, né? Eu vou passar a palavra ao Tigrão se tiver algumas considerações, depois eu ouvi-los. O microfone vai para vocês, vocês perguntem tudo que entender, façam as sugestões, as críticas, os elogios, né, o que quiserem. Depois retorna para que o prefeito possa responder a cada um dos questionamentos. Eu não estou sozinho aqui, está aqui a secretária de Cultura, está aqui a secretária de Governo, está aqui os diretores que cuidam do Ouvindo o Bairro, que está o Nemésio, que tem uma longa experiência, né? Enfim, nós estamos aqui para nos auxiliar aí, então, nesse bate-papo. Na verdade, é um bate-papo reto e o assunto é um só. O que que os músicos entendem que o prefeito pode ajudar nesse ano, no ano que vem, nos próximos 4 anos? Tá bem? Eu vou passar a palavra ao Tigrão, que nos ajudou a construir essa pauta aqui. E em seguida o microfone já vai para vocês. Não sei se começa falando o Sandro, que é presidente, os músicos, enfim, fiquem à vontade para nos questionar. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Tigrão. Bom dia, prefeito. Bom dia, senhoras e senhores, secretários, secretárias, ao Sandro, representando o Sindicato dos Músicos e também todos os músicos, que muita gente já está viajando no dia de hoje, né, Sandro? E o prefeito nos atendeu. Era para uma audiência ali com o prefeito. O prefeito sugeriu que a gente viesse aqui no auditório e fizesse ouvindo os músicos. E nessa maneira, então, que o prefeito está levando todas as comunidades, e não podia ser diferente também, então, para fazer com vocês aqui. Eu também sou mais um ouvinte, mas para ajudar também levar o projeto para a Câmara de Vereadores, em nome de todos os vereadores lá, a gente sempre tenta levar os projetos melhor com aprovação de todos, e eu tenho certeza que o que os músicos levantarem aqui no dia de hoje, de prioridade, número um, número dois, não sei, o número três, que seja levantada as prioridades, vai para a Câmara de Vereadores e a gente vai então aprovar ou tratar com muito carinho, que é a forma que a gente tem trabalhado nessa cidade para todas as áreas, né? Seja ela no meu sindicato, seja ela na comunidade do SAIC, do Borman, do Trevo, do São Pedro, da IFAP, todas as comunidades merecem todo o carinho e aquilo que o prefeito pode fazer no orçamento que está à disposição do prefeito, que às vezes a gente pede muito e não sabe também de onde que sai o dinheiro. Mesma coisa que a gente tem um orçamento familiar e às vezes o filho quer, né, pedir uma coisinha a mais e a gente tem que dizer para o filho, não tem como, talvez o ano que vem. E o orçamento do prefeito a gente tem que entender ele. Ele tem limite, né? E é esse limite que a gente tem acompanhado o prefeito. O prefeito diz assim, digam para mim o que é a prioridade número um. Talvez eu consiga. Fizemos a um e avançamos para dois. Ou fizemos a dois e avançamos para a terceira. E nessas condições que o prefeito está levando, ouvindo o nosso bairro. E eu parabenizo porque está dando certo. Então, prefeito, não vim aqui para tomar muito tempo deles, não. E vamos mais ouvir do que falar, na minha parte. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado. O microfone já está à disposição. Pois não. É ele que está com... Já está aberto para vocês aí falar. Quer começar aí, Sandro? Não, começa com ele lá. Não, o menino é o dono do microfone, não é o músico. Se vocês não falarem, leva de novo. Pode. Abrir uma versa em prosa. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretária, vereador Tigrão. Eu gostaria de me manifestar até depois de ouvir os demais falarem a respeito das colocações da gente, mas só para fazer uma breve abertura aqui, como presidente do sindicato e representante da categoria, e o senhor sabe, prefeito, que eu posso, como muitos aqui também podem, não ter votado para o senhor para prefeito. Mas o senhor é o prefeito e nós devemos lhe respeitar como prefeito de Chapecó. Assim como tem muitos que estão aqui que não votaram para mim, mas eu sou o presidente do sindicato e quero ser respeitado como presidente do sindicato pela minha categoria. Então, só quero deixar assim o meu protesto e a minha indignação com uma situação que aconteceu e eu estou tentando descobrir de onde que saiu. Ontem à noite começou a circular em todos os meios sociais e grupos dos músicos. Eu recebi a mensagem, muitos que estão aqui receberam, e muitos não vieram, né? A gente sofre durante todo o tempo. Eu nasci e me criei em Chapecó, conheço o mundo da música desde os 12 anos de idade, e nunca em toda a história de Chapecó a gente ouviu falar que algum prefeito reunisse os músicos para conversar. Nunca. E isso eu posso falar porque nasci e me criei aqui dentro de Chapecó. Se alguém disser que é mentira, eu posso chamar de mentiroso, porque nunca aconteceu isso. Pela primeira vez, e a gente tem que dar a mão ao palmatório a isso. E aí alguns desocupados usam dessa situação, mandando mensagem para o pessoal, dizendo que ligaram na prefeitura e que não tinha agendado nenhuma reunião com músicos, e que se houvesse era só para mentir para os músicos, que já está tudo alinhavado, é só para encher linguiça e não sei o quê, e criticando, dizendo que não havia reunião e que se o pessoal viesse aqui era só para dar amém para o prefeito, para avalizar o que já está decidido. Enfim, umas situações assim deploráveis. Eu fico indignado porque a gente sofre tanto para organizar alguma coisa e aí pessoas inescrupulosas usam desses artifícios asquerosos, né, para prejudicar todo um trabalho que a gente tem feito. Quinta-feira passada, infelizmente, o pessoal usaram até de quinta-feira passada que a gente não fez a reunião, que era mais uma mentira, que, entende? E até eu vou passar a mensagem para o senhor ter conhecimento, né, e dizendo que a reunião vai ser na Câmara de Vereadores daqui uns dias, que isso aqui não vai ter, enfim. Sabe, umas situações assim bem, bem complexas. Então, a gente fica triste pelo número de pessoas que está aqui. Então, fomos vítimas também, né, de uma situação que nós não esperávamos. Então, só queria fazer essa abertura e quero dizer para vocês, músicos que estão aqui, donos de banda, depois eu vou falar como músico e o que a gente sente também, que eu acho que a gente quer colocar, mas eu gostaria que vocês falassem, né, gente? Não adianta a gente vir aqui, é o que eu falo, ficar em casa de braço cruzado não resolve, e ficar aqui calado também não resolve. Então, aqui é o momento de falar. Não sabemos quando teremos outra oportunidade de poder falar com o poder público municipal. Então, se o momento é agora, eu conheço o Luciano antes mesmo de ser prefeito, há muitos anos, é uma pessoa que tem o sistema dele de trabalhar, mas é uma pessoa bem ponderável e que gosta de ouvir. Se existe uma coisa que o Luciano, a gente admira nele, é o fato de ouvir. Então, pode se dirigir a ele não somente como prefeito, mas como um amigo que eu tenho certeza que está aqui para ouvir. Então, não é lá no sindicato que tem que falar as dores, é aqui para o prefeito. E, okay, e se ele disser que sim, é sim, e se ele disser que não, você pode ter certeza que é porque não mesmo. Tá bom? Então vamos falar, né, gente? A palavra está aí com vocês, cada um tem as suas dores aí, coloca as suas dores, sua maneira de pensar, o que gostaria de falar, agora é o momento. Depois eu também tenho algumas manifestações para fazer com relação à questão música também. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Sandro. Está a palavra livre, gente. Nós, para quem chegou agora, eu sou o Luciano Boligon, prefeito, está aqui do meu lado o vereador Tigrão, né, e nós estamos ouvindo os músicos para saber o que, que podemos contribuir e também para que vocês possam esclarecer algumas dúvidas que porventura possam ter no segmento músicos, né? E é isso que a gente pede que podem falar. Eu acho que o Sandro abriu muito bem aí. E vamos construir aqui uma relação de franqueza. É só o primeiro falar coisa. Eu vou encaminhar. Né? Eu falar? Eu nem sei falar. Pode cantar, então. Muito pouco com essa aí. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, meu amigo Sandro. Você nem levantar, acho que vou levantar, né? Tigrão. Quem não conhece o Gauchinho, acho que é muito difícil, né? 42 anos de história, 8 CD gravados, 7 DVD e sempre representando Chapecó. Eu, no meu entendimento, a cultura musical de Chapecó está péssimo, não ruim, péssimo. Porque nós não temos, até hoje, apoio da cultura e da administração de Chapecó. Então, por isso que nós viemos nessa reunião. Eu sei a potência do Vorigão, conheço muito bem as qualidades e a bondade. E tem como melhorar muito. Porque eu acho que a parte musical é uma coisa que representa muito para a cidade. E a parte da cultura, eu procurei várias vezes e nunca fui atendido. Eu estou falando uma realidade. Agora os outros falam o que pensam. Eu acho que tanto a cultura musical, como a cultura de teatro, o que for que representar o município, representa muito bem. O Sandro conhece minha trajetória desde o começo, né, Sandro? Eu toda a vida eu tentei a levar o nome de Chapecó para outros estados, outros municípios, bem apresentado, e fazer aquilo dentro do limite. Eu tive na oportunidade, procurando a cultura para fazer evento, sempre a reclamação que não tem dinheiro, que não existe dinheiro. Como é que vem vários artistas de fora e levam todo o dinheiro para fora? Será que nós não merecemos um pouquinho de apoio? Será que nós não merecemos ir lá num bairro, reunir os músicos, fazer uma machada, fazer uma representação bonita? Porque tem músico que eles vão só nas horas boas, nas horas ruins não vão. Então, se o município de Chapecó, um tamanho, uma representação hoje mundial, fazer que os grupos também representem o município, nós não vamos ficar melhor? Nós não vamos ficar melhor? Porque o nosso cachê, no caso, nós temos que buscar fora. Não adianta nós querer morder muito aqui, porque nós não somos atração aqui. Agora, tendo o apoio de vocês, nós vamos ser atração. Porque eu me lembro, em 42 anos, outras administrações, a gente ligava lá e dizia assim, ah, nós vamos fazer um show no bairro Vila Real. Estamos colocando o caminhão lá, estamos dando um cachezinho para vocês e vocês vão. É o que nós não temos hoje. Embora que nós vamos cantar numa IFAP e não sejamos grandes atrações. Que nós já se apresentamos na IFAP há várias vezes, ficou só os gauchinhos lá. Porque não é atração. Nem consegue. Nós vamos cantar uma vez lá, às 3 horas da tarde, para quem? Para quem? Recebemos? Não ficou fiado, nós recebemos. Só que não, eu não é isso que eu quero. Eu, não sei o resto do pessoal, mas não é isso que eu quero. Eu quero que fossem os músicos, mas não só esses músicos que aparecem só na hora de morder. Que tem músico que é músico na hora de ir fazer um show no IFAP. Que vão lá com os papelão e tal. Essa última IFAP não fui. Se for a mesma burocracia, não vou de novo. Né? Não vou de novo. Porque se eu moro há 42 anos em Chapecó, 5 DVD gravado, 8 CD, por que, que eu preciso estar fazendo o currículo? Se bota alguém da cultura que não conhece nós, não precisa estar fazendo currículo. 10 CD nós representando, gravando, fazendo as imagens de Chapecó, largando para o Brasil. Então, eu quero que vocês me desculpem, mas a minha colocação é o seguinte. É mais apoio que nós possamos representar melhor Chapecó. 25 anos de rádio, chegar lá na cultura e ter que fazer currículo ainda. O que, que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu não concordo com isso aí. Quem concordar, tudo bem. Então, o que, que nós queremos? Não sei se o Sandro concorda, os demais concordam, você concorda? Mas é apoio para os músicos locais, mas quem representar Chapecó. Não fazer uma duplinha e querer ir lá na IFAP fazer show. Só na hora da IFAP. Gente, não é por aí. Cultura não é por aí. Agora, quem foi na TV Aparecida representar Chapecó? Quem vai em todas as rádios, somos um conjunto de Chapecó. Os gaúchinhos do Sul vão. Eu faço a administração, faço a minha caixinha e vou. Então, o que eu peço é apoio para essa gente que são músicos. E que honra a bandeira. E que se merece ser apoiado. Né? A questão de política é outro caso. Né? Mas a minha colocação, nós queremos apoio aos músicos que são de Chapecó. Muito obrigado. Muito bem. Tá aqui, o pessoal aqui. Vem fazer de noite daí, Cosmo. Eu vou pegar esse microfone. Falo muito pouco, muito mal, mas sou obrigado a levantar de pé. E dizer um bom dia ao pessoal aí da mesa. Pessoal, Tigrão. Boligon, prefeito, secretários ali, Emésio, e aos músicos. Vou ser breve. Montei a cavalo na garupa do gaúchinho e vou até o fim. Eu fui uma certa IFAP atrás, eu tenho o grupo campeiro humilde, pequenininho, e me mandaram lá. Lá eu fui, me mandaram cá. Cá eu fui, me mandaram lá, lá eu fui. Quando eu disse assim, vão uma merda, né? Perdão da palavra. A minha mulher tomou as rédeas e foi. Deu mais umas 50 viagens. para poder ir tocar na EFAP. Resumindo, não fomos. Não chamaram. Tá. Então foi muito mal administrado antes do Buligão. Nada a ver com o Buligão aqui. Prefeito Buligão está são e salvo. Meus parabéns até pela administração que está acontecendo aí. Né? Eu vou contar um negocinho bem curtinho, breve, assim. Eu tenho meu filho, tem o caminhão do cinema, colocou aqui na praça, é cultura. Um determinado cara moro chegou e disse assim, tira essa mundícia daí da frente. Graças ao Buligão que disse, fica essa mundícia aí na frente. Tira essa mundícia daí da frente. E o Buligão disse, fica. Ganhou 40 votos da nossa família. Tá vendo? Só com fica. Fica. Então é tão fácil, gente. Agora no mundo da música, tá bem difícil. Eu toco 19 anos de idade, profissionalmente, ganhando os din-din. Mas no meio da música é bem difícil, às vezes, entre músicos mesmo, às vezes acontece. Eu vou por tanto. Ah, não, mas eu vou por tanto. Né? Isso sempre aconteceu e acho que sempre vai acontecer. Que até o presidente aqui nosso tentou derrubar e está tentando. Devagarzinho, aos pouquinhos, está conseguindo. Mas, dentro da música, falando na IFAP, eu concordo com o Gauchinho, se tiver burocracia, não sou parceiro. Agora, o que ele falou é muito verdade, né? As pessoas ganhando desse tamanho, tocando às 3 horas da tarde para ninguém. Eu já aconteceu de ir tocar lá, estava só minha mulher lá, batendo palminha, sozinha. É difícil, a gente se sente, né, meio tipo assim, humilhado, né? Por essa colocação. Já teve outras épocas que eu toquei com o Grupo Vozes na IFAP. Aí a gente já pegou umas 3 mil pessoas. Opa, que daí foi bem, né? Essa é o que a gente, é o que o prefeito vai ouvir de nós, mais ou menos por aí, né? Então, eu vou deixar a palavra para o Gibi. E dizendo mais uma vez, parabéns, prefeito. Ajudou nós e nós ajudamos você. E da IFAP, o que resolverem para mim, né? Só vou ficar assim, ó, atrás da moita. Tendo burocracia, eu não vou. Tem que ser mais correto, poxa, né? Mais aberto. Ah, vou lá, vou fazer uma inscriçãozinha lá, pá. Quem quer ter o grupo? É que nem o Gauchinho falou aqui, os grupos são todos conhecidos. Tem músicos aqui, prefeito, que são a nível serranos, são a nível JM para cima, San Marino. Aqui, ó, tá cheio de músico aqui, ó. Com essas condições, com essas características. Estão aqui. Muito obrigado. E desculpa alguma coisa que eu falei. Até. Bom dia, moçada. Eu sou Gibi Ferrari, acho que tem uma boa parte que me conhece já também. O Gauchinho teve a coragem de ser o primeiro, que o difícil é a primeira pessoa a falar, né? Tirando o presidente já está acostumado também. Então a gente para cantar é uma coisa, para falar é outra, a gente se embaralha bastante. Mas é a indignação mesmo, a falta de reconhecimento dos artistas. Eu digo artistas porque para você subir num palco e cantar para meia dúzia de pessoas e ter que agradar essa meia dúzia de pessoas, tem que ser artista. Agora, tu fazer show para 30, 40 mil pessoas e o pessoal já vai lá, fica 6 horas esperando o show, se o cara falar merda lá, o pessoal vai aplaudir, né? Oh, esse é o meu cantor. Então é assim, gente. Eu também participei de todas as edições da IFAP, fui reconhecido, graças a Deus. Tenho 7 CDs e 1 DVD. Tá? 20 anos, 25 anos de carreira. E sempre também levando o nome de Chapecó, onde for. Isso aí, queira ou não queira, um pouquinho soma. Porque se você não agradar, tudo bem. Agora, se você agrada, da onde que é o cantor? Opa, de Chapecó. Ah, beleza. Então é assim. Até 2011, eu participei da IFAP. Tudo, daí eu não tinha a empresa registrada. Tinha que fazer o quê? Aquela burocracia de comprar a nota avulsa, ir lá pagar a nota e receber 25 dias, aproximadamente, depois da IFAP. E aí, contratar músicos, os músicos precisam comer. A gente tinha que pagar os músicos, senão eles não iam subir no palco tocar para nós. Agora vou eu lá, só com um violão em cima do palco, lá tocar. Porque eu tive a oportunidade de tocar para 25 mil pessoas antes do Luan Santana, se eu não me engano. Então, é uma coisa que ajuda a gente. Mas daí tu vai só com violãozinho lá tocar? Não, você quer apresentar um pouco melhor. Hoje os músicos cobram no mínimo R$200 de cachê. Então você já sai praticamente com R$1.000 de despesa para fazer uma apresentação. Ah, não, mas é 10 músicas. Mas eles não vão fazer menos porque é 10 músicas. Vai tocar 10 músicas, vai tocar 40 músicas, eles vão fazer o mesmo valor. E 2013, que teve a última IFAP, é isso, né? Aí mandei lá, que daí trocou o pessoal ali da fundação, da cultura. Aí eu levei lá os materiais. Não, porque tem que levar isso, levar aquilo também, para lá e para cá. Legalizei a empresa, tudo, no dia deu certo, ainda conseguiu a CNPJ, tudo certinho. Levei lá, disse, ah, dessa vez, graças a Deus, que eu não vou poder pagar tantos % da nota, né, pra nota contratual que tinha que comprar antes. Então, consegui o CNPJ, meu, foi uma vitória. Cheguei lá, levei todos os materiais, tudo tranquilo, e fiquei tranquilo, porque foi a edição da IFAP que eu mais caprichei para levar os materiais. O que, que aconteceu? Nem chamaram. O Gibi morreu de fome? Não. Mas e a correria, gente? E a falta de consideração? Aí, certos músicos, que nem foi citado ali, nem 6 meses de carreira, pá, monta uma dupla, ou monta um trio, ou sei lá o quê, vai lá, se apresenta. Por quê? Tem nada a ver, não tenho ciúme de ninguém, gente. O sol nasce para todos. Mas por quê? Porque é cabelo arrepiadinho, porque é magrinho, porque é bonito, porque é isso, porque é aquilo. É? Então, eu faço também as minhas palavras e passo para frente, porque senão a gente vai atrasar. Beleza, gente? É isso aí. Tá bem. Taylor, show. O silêncio, ele tem duas interpretações, né? Uma que concorda com o que estão falando, e é o que o Taylor está demonstrando aqui, já falaram tudo, né? Ou se quiser complementar, então, as pessoas que estão aqui estão ouvindo. Quem é músico ou está concordando, ou tem que se manifestar para discordar, ou para dizer outra coisa. É assim que a gente entende. Bom dia, Boligon, bom dia, Tigrão. Bom dia a vocês, hein? Não sou bonito, mas sou músico também. Já fui bonito. Não é Boligon, bonito, mas é querido. É. Boligon, já fomos uns almoços aí, né? Isso mesmo. Ô, Tigrão, nem se fala. Até joga baixo. É, e FAP, não estamos cobrando de você, Boligon. Começou agora, né? É, que nem essa situação antes é braba. É um setor, né, Juarez? Para atender os músicos aqui, não passar para o outro. Eu até CD gravei agora, essa última, umas músicas. Tinha que ver o que, que eu canto. É 20 anos que eu vivo da música, e vivo bem, graças a Deus. Aí tu tem que provar para uns caras lá que nem entendem nada isso, né? Aí é chato. Né, Gibi? Muito chato. Eu me arrumasse 10 mil para me cantar duas músicas, tá bom, né? Mas agora o Boligão vai ajudar nós, o Tigrão vai ajudar nós. É? Contamos com vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Estou um pouco debilitado aqui. Eu quero cumprimentar o prefeito Luciano e, em nome dele, cumprimentar os demais da comitiva que acompanha, e dizer também da nossa satisfação, prefeito, de receber não só o prefeito, como secretários e vereador aqui, porque, como já foi dito anteriormente, é a primeira vez que o Poder Público Municipal abre esse espaço para dialogar e ouvir a nossa classe. E sou membro da diretoria do Sindicato dos Músicos também. Então, quero registrar esse agradecimento à administração municipal e nosso reconhecimento por essa disponibilidade. Eu tenho em mãos aqui uma pauta que vou passar para o prefeito e depois, posteriormente, ele vai repassar à secretária de Cultura, enfim, onde temos algumas reivindicações. Gostaria até de salientar que na última página dessa pauta, então, tem algumas coisas mais importantes também, que o prefeito olhasse com carinho, né? Passa, então, em nome da, do Sindicato dos Músicos e dos músicos da nossa região. Falando com relação à cultura musical do nosso município, alguns pontos do edital da EFAP nós não exatamente discordamos, mas apenas não concordamos em 100% de alguns pontos do edital, mas penso que o presidente do sindicato, na sua fala, vai relacionar mais especificamente quais os pontos. Dizer que apenas uma pincelada em um dos itens. Alguns músicos de Chapecó, em específico da região também, são conhecidos até nacionalmente e não são lembrados muitas vezes pelo Poder Público Municipal. Eu não tenho por que me queixar, porque sempre trabalhei bastante, sempre toquei bastante na região, em Chapecó também, graças a Deus, tive um conceito muito bom da dupla Rui Campos e Juliana, e depois como carreira solo. Mas filosofias de trabalho, por exemplo, eu optei por não gravar CD. Eu optei por não fazer gravação. Sempre tive muita procura, muita agenda de trabalho. E trabalhei a vida toda em Chapecó e na região. Acho que praticamente a região inteira conhecia Rui Campos e Juliana. A gente tocava muito eventos sociais, como foi a Festa do Frango e do Peru, muitos anos seguidos. Até teve um ano que, se formos considerar os cachês, como estávamos comparando ali, teve anos que a gente conseguiu arrancar, e isso é notório. O presidente dos Lions Clubes da época pode ser testemunha disso, que houve anos em que nós desbancamos as bandas de Porto Alegre, e as bandas de Porto Alegre estavam tocando no pavilhão 1 e Rui Campos e Juliana no pavilhão 2. E quando chegou meia-noite, o presidente da festa chegou e disse: olha, vocês vão ter que tocar mais, porque o povo veio tudo para cá. Então, muitas vezes, não é a questão de CD ou de nome nacional, mas é uma questão assim, de trabalho, de filosofia de trabalho. E, neste caso, um dos itens do edital é que eu não seria contemplado nesta EFAP. E já a exemplo de outros companheiros, do Gauchinho e do Boita, enfim, que se portaram a respeito, eu também já fiquei fora de algumas EFAP que nem fui procurar, dada a burocracia e as exigências e tal, nem procurei EFAP. Pensei, não, se é para mim me incluir numa burocracia tão grande assim, eu fico de fora e está tudo certo. Mas, neste caso, dessa EFAP especificamente, eu estaria fora de qualquer cogitação de uma apresentação. Passei mais de 20 anos me apresentando nos melhores clubes de Chapecó, CRC, Industrial, Cautre, enfim, e na região também, mas eu estaria totalmente descontemplado, dado ao edital, as exigências do edital, porque, no caso, eu não sou músico de compositor. Mas muitos músicos a nível nacional, que são famosos a nível nacional, nunca compuseram uma música. Eles são apenas intérpretes e não são compositores. Mas, enfim, esses itens eu vou deixar para o presidente, que ele vai especificar melhor. Então, apenas queria me solidarizar com o Boita, com o Gauchinho, o Gibi, Ferrari, o Taylor, que comentaram. Com a fala deles, eu acho que não é muito diferente da minha. Que a gente pudesse ser contemplado mais, ouvido mais, e que a gente pudesse junto criar projetos que viesse a contemplar mais os músicos locais. E que fôssemos vistos de uma forma geral, que não estou aqui para defender apenas meu lado pessoal, muito pelo contrário, acho que nós temos que olhar uma visão geral. E tenho certeza que a secretária que está nos ouvindo, e o prefeito também, a partir de então, quem sabe, possa se pensar um pouco mais nessa questão assim, de fazer projetos, de festivais, enfim, alguma coisa que pudesse contemplar uma maioria dos músicos chapecoenses que tão bem representam o nosso município em ocasiões que está fora daqui e aqui. Eu, por exemplo, fui campeão de mais de 100 festivais em toda a grande região sul, nos três estados, com diplomas, e fui campeão do Festival dos Festivais no Rio Grande do Sul, e nunca fui visto pela cultura chapecoense. E nunca reclamei disso, e também posso morrer de velho, não vai me fazer falta isso. Mas se eu for lembrado, eu ficaria muito grato. Todo artista gosta de ser reconhecido. E assim como eu, tenho certeza que mais músicos chapecoense, em outras alas de cultura também, mas hoje estamos falando especificamente de músico, gostaria de ser lembrado pelo poder público. Então me dou por satisfeito a presença do prefeito hoje, e espero que olhe com carinho a nossa pauta e nós possa amanhã depois dizer que nos orgulhamos dessa administração que abriu um espaço e ouviu e fez alguma coisa em prol da maioria dos músicos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Irineu. Bom dia ao prefeito Tigrão, nosso presidente do sindicato, demais autoridades. Quero ser bem breve também. Quero iniciar fazendo uma pergunta, tanto para o presidente do sindicato como para o prefeito. Para se apresentar nesta EFAP, eu não entendi muito bem o companheiro Rui. Precisa ter CD gravado? Tem que ter? É, então, a minha parte está feita aqui. Que eu vivo há 20 anos aqui em Chapecó, né? Vivo da música. E já não fui em outra ocasião contratado também na IFAP, porque eu não tinha CD. E não tenho, no momento, não pretendo gravar, né? Quem sabe amanhã ou depois. Teve uma vez uma eliminatória, que daí então, ali as contratava, diz que pessoas competentes, dentro do município, né? Eu participei, na época eu trabalhava com o Gilney. Ficamos classificados entre segundo essa equipe de jurado, entre as pessoas competentes. Aí, então, a gente foi classificado, inclusive eu tenho lá o folder, tudo, para o show antes de Zezé de Camargo e Luciano, que não me apresentei, porque o palco caiu. É, isso aconteceu. Aconteceu um temporal, o Sandro deve lembrar disso. Eu fiquei classificado, sim, graças a Deus, entre os capazes, não vou dizer se foi o melhor ou o pior, mas a gente ficou por competência, né? Não por CD. Não, era só mais para saber isso mesmo. E no caso, a minha parte, então, aqui é mais EFAP hoje, né? Não. Ah, é tudo? Ah, se fosse. Eu sou prefeito até 31 de dezembro de 2020. Vocês falem o que quiserem. Se querem só tratar da EFAP, querem. Ah, eu estou aqui para planejar 4 anos, uma conversa. Tem, né? E estamos ouvindo, eu acho que tu chegou depois, na verdade a gente fez uma introdução. O prefeito está aqui ouvindo para entender as demandas. Né? O Sandro poderia ter vindo sozinho aqui dizer que essas são as demandas. O Rui, que eu conheço há muitos anos. Sim. Nós fazíamos sempre o final de uma empresa que eu trabalhei durante 15 anos, e o final do ano sempre era ele que fazia. Eu acho que foi o músico do Chapecó que eu mais ouvi. E poderia ter vindo o Rui aqui trazer isso aqui, né? Dizer, ó, perfeito. Né? Mas não é o meu jeito de fazer. Eu gosto. Está aberto. E nós não estamos gravando à toa, gente. É justamente para que daqui 30 anos alguém quiser saber o que vocês falaram para o prefeito, vai estar gravado. Isso aqui tem um custo público e vai ficar na memória da prefeitura. Isso aqui é um projeto sério, criado por decreto, chamado Ouvindo o Bairro, que é um projeto de participação popular. Depois, a decisão, quanto tem, quanto não tem, daí isso é o prefeito que faz. Eu vou, tem 200 pedidos e tem 5 reais. O que eu vou fazer? Não vou dividir 5 em 200. Aí é um problema do prefeito, que ele tem que ver o que tem orçado. Mas eu queria deixar por último, né, para não ficar interpelando, para deixar todo mundo à vontade. Porque quando eu falo, daí inibe um pouco as pessoas. E eu não queria isso. Eu estou aqui para ouvir. Se vocês querem fazer crítica a mim, querem fazer crítica ao Temer, a Dilma, ao Lula, faço o que vocês acham que é bom para a categoria. Agora, só peço que fique dentro do assunto música. Né? Se nós for abrir aqui, por que tem buraco na rua, por que não tem lâmpada, aí nós não terminamos. Então é só isso. Estou dizendo, tá, vocês falam da EFAP desse ano, EFAP 2019, 2021. Vai ter EFAP, vai continuar tendo EFAP. Bom, agora eu vou falar eu um pouquinho também. Não, vou ficar... Prefeito, eu queria perguntar assim, ó, você, o senhor sabe me informar o valor que foi repassado à prefeitura para a parte de cultura, né, nesse ano? Porque eu não sei, da parte do que a gente vem aqui é música de banda, música de Grupo Gaúcho, sertanejo, eu não vi nenhuma aplicação de nenhum fim para esse, né? No meio sertanejo, pelo menos a gente, que igual eu falo, tipo, o Galão ali, o empresário do Caio Rios, foi para o Ratinho. Eu nunca vi a prefeitura apoiar alguém. Tem a Mila Dalmolin também, a gente canta na região, leva o nome de Chapecó, né? Tudo, não é só eu, é todo mundo que está aqui. Mas eu não vejo investimento da parte de cultura, na parte que... Eu não sei o que o senhor gosta da música gaúcha, da música de banda, da música sertaneja, que é da nossa região. Eu não... pelo menos, eu nunca vi meu avô cantar funk. Eu nunca vi, pelo menos. Mas ele gostava de Teixeirinha. E hoje eu não vejo... Mas ele nunca escutou música erudita. Ele não gostava. Mas a nossa região não é de música erudita. A nossa região era música gauchesca, música de banda, música sertaneja. E hoje não tem investimento. Eu não, não vejo ninguém aqui, eu acho, não sei se tem algum músico de orquestra aqui. Mas tem muito músico sertanejo que está aí. Músico de banda que vem aqui. E o investimento não está sendo em nós. Não está vindo, eu pelo menos nunca vim. A minha família nunca teve oportunidade de me ver durante o dia, né? A prefeitura abria um palco e falava assim, ó, os artistas locais vão se apresentar. Para o teu amigo poder ver, porque meus amigos não podem ir numa balada à noite, de madrugada, tem que trabalhar no outro dia. Eu falo ao pessoal que tem mais idade, né? Que gostaria de estar vendo o nosso trabalho, mas não tem oportunidade de ver. É, não estou falando, a gente não quer dinheiro de graça, a gente não quer nada, a gente só quer uma oportunidade, um lugar para trabalhar. Como é que o senhor vai ser reconhecido se ninguém vê o senhor? Fora daqui, a gente leva o trabalho para lá e para cá, faz isso, aquilo, mas em Chapecó, que devia ser o lugar para apoiar a gente, ninguém apoia. Né? Eu acho que é isso aí, se alguém tem mais alguma dúvida. Tá bom. Obrigado. Então, bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Júnior. Prefeito aí é um colega de já antigo nosso. Antigo. É, e eu não sei se aqui é o momento, né, oportuno para isso. O Tigrão, até como vereador e secretário na Câmara Municipal, pode falar um pouco mais, né? Mas tramitou em maio, foi em maio, acho agora, um projeto de lei, o projeto 65/17, que na verdade esse projeto ele estabelece a participação de artistas locais em eventos realizados no município de Chapecó, né, com a iniciativa proposta de oferecer garantia de espaço para o artista regional, que encontra dificuldade para expor seu trabalho, tornando obrigatória a contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais para aberturas de show em eventos ou festivais de música de qualquer gênero, né? Então, quem quiser ter acesso a esse projeto no site lá da Câmara Municipal, né, o projeto 65, creio que esse projeto não traria custo para o município, né, só ia dar uma garantia do artista local, ou banda, conjunto, enfim, não só na IFAP, né, mas tudo isso poderia ser discutido, né, a se apresentar em festivais que ocorressem no município, porque o que acontece hoje, até a gente tem um grupo de música e a gente brinca muito com isso, né. Se você vai trazer um artista a nível nacional e, por exemplo, a população vai lá e paga R$150, R$200 um ingresso. E se a gente, como artista local, se apresentar numa casa de show e você dá uma cortesia, você não enche a casa. Não, não, entendeu? Se você, não, você tem que praticamente pagar para tocar, né? Que nem o Gibi falou antes ali, até do cachê dos músicos, né? Eu tive a oportunidade de dividir palco com o Gibi uma vez. E nem foi aqui, foi lá no Paraná, né? A gente saiu 7 horas da noite, voltamos passado das 7 da manhã, e o cachê de R$1.000, daqui lá no Paraná, para você ir tocar, com 4 músicos cobrando 250. Quer dizer, os R$1.000 que você recebeu de cachê já se foi. E ali, aí você tem que abastecer o carro, você tem que ter o gasto, você tem equipamento, você tem que pagar uma janta para os músicos. Então, você está pagando para se apresentar, né? E eu creio que um projeto que nem esse, dos artistas locais apresentarem algum festival forte, que traga artistas de nível nacionais, que vai encher, vai trazer público, daria muito visibilidade, porque o artista já vai se apresentar, já vai, né, quem não conhece vai passar a conhecer, vai cantar músicas, né, compostas por ele ou interpretadas por ele. Então, creio que seria bom, né, daria para olhar com bons olhos também esse projeto, né? E só que esse projeto ele não foi nem para votação, já foi nas comissões ali, já foi arquivado. Creio que daria para mudar também alguma coisa, enfim, mas era uma garantia. Não sei se hoje o município tem uma garantia para o artista local nesse, né, projeto, então ele daria uma garantia do artista local se apresentar em festivais dentro do município de Chapecó. Muito bem. Eu acho que todo mundo falou. Quer dizer, alguns não falaram, né? Mais alguém quer falar, gente? Mais alguém quer usar da palavra aí? Falar um pouquinho também, né? Bom dia, Boligon, Tigrão. Bom dia a todos. Todo mundo me conhece, eu acho. E eu quero tirar uma dúvida aqui. Eu ouvi falar que menor de 18 anos não vão participar. Foi o que eu vi falar. Participar do quê? Da IFAP. Ah, tá. Da IFAP. E eu tenho meu filho aqui que está cantando, está fazendo show. Tem CD gravado, DVD gravado. Foi para Porto Alegre no The Voice representar Chapecó. Vai para o Rio de Janeiro. Eu quero tirar essa dúvida, né? Se lá fora pode cantar, e daí aqui não pode cantar. Então eu quero saber, só tirar essa dúvida aí. Valeu. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao nosso prefeito. Eu sou evangélica, faço parte do Ministério Azaf. Nós somos convidados agora para estar representando o Oeste Catarinense na Marcha para Jesus em Blumenau. Eu gostaria de saber se tem algum projeto na prefeitura que apoia esses eventos. Eu, na verdade, não consegui chegar antes porque eu me perdi na estrada. E gostaria de ver também com o senhor, dentro do nosso ministério, a gente tem alguns projetos com crianças, nós temos uma associação também, onde a gente já trabalha com isso. Nós gostaríamos de fazer uma parceria com a prefeitura, algo a mais também, para a gente estar envolvendo as nossas crianças também. Eu sou mãe de dois filhos e eu sei o quanto é importante. Eu vejo meus filhos, muitas vezes, poderiam estar jogando videogame ou mexendo no celular ou fazendo algumas outras coisas, e eles param para escutar música, para dançar, para tocar violão, que não sabem tocar porque são pequenos ainda, para mexer nos instrumentos. Então, é importante isso para nós. Como pais, como professores, porque um bom professor faz o seu aluno melhor do que ele, e também fazendo parte do nosso ministério e realizando um sonho da nossa igreja também, que acredito que não só da nossa igreja, mas todos os músicos gostam disso, de ver outros músicos sendo melhores e a gente querendo crescer. Então, o nosso projeto realmente é isso, tá levando não apenas o nosso ministério, mas também a própria Chapecó para fora, né? Então, gostaria de ver se tem algum projeto que apoia a gente e gostaria de convidar também o senhor para estar com a gente esse final de semana lá em Blumenau, prestigiando a gente, né? E representando o Chapecó, até porque eles pediram para nós levar umas camisetas da Chapecoense para eles, que eles têm muito respeito, principalmente pelo senhor, pelo fato que aconteceu aí, o senhor esteve sempre junto. Então, a nossa gratidão a isso. E também pelo fato do senhor estar aí prestando atenção na gente, escutando a gente. Agradeço o Ministério Azaf, deixo um abraço e responsabilidades. Obrigado. Eu respondo daí no final. Chegasse agora, a gente combinou de ouvir e depois responder. Tem mais alguém, pessoal? Não? Bom, prefeito. Pois não. Mais ou menos o que foi explanado aqui, e mais algumas outras coisas também, é o anseio da nossa comunidade musical aqui de Chapecó. Nós hoje no sindicato, a gente representa todo o estado de Santa Catarina, a nossa base territorial é estadual, então a gente tem problemas, N problemas em todo o estado. A gente tem visitado várias prefeituras, com algumas a gente tem um diálogo mais aproximado, com algumas um pouquinho mais pior, né? Porque nós não podemos negar o fato de que nós representamos uma categoria. E é para isso que nós somos pagos, né? Inclusive para representá-los. Né? Então, às vezes, a gente acaba sendo um tanto quanto desafeto de algum poder público municipal, mas não podemos nos calar. A questão da cultura musical aqui de Chapecó, eu gostaria de, como presidente do sindicato, fazer assim, uma pequena explanação com relação à cultura musical aqui de Chapecó. A cultura musical já teve vários diretores de cultura e vários prefeitos que cada um pensou de uma maneira e cada um levou a cultura de uma determinada maneira. Hoje nós temos uma diretora de cultura que é musicista também, né? E uma grande musicista, diga-se de passagem. Né? É uma pessoa bem carismática e que a gente já teve a oportunidade de visitá-la várias vezes e já desenvolvemos projeto com ela, né? E com o município também aqui em Chapecó. Entendemos que a cultura ela está muito bem representada. Nós temos um grave defeito, e nós temos que chamar essa responsabilidade para nós, os músicos, que nós gostamos muito de criticar e atirar pedras. Porque a gente, muitas vezes, está no palco e gosta de ser aplaudido. E quando a gente é aplaudido demais, a gente esquece que a gente também tem que aplaudir, às vezes, as iniciativas de alguém. Pode ser que nós não estejamos fazendo o melhor, né? Mas estamos tentando fazer. E é isso que as pessoas não entendem. Eles acham que a gente tem o dever de fazer, né? Mas nós temos o dever de tentar. O fazer é só um resultado, é só uma consequência do tentar. E é isso que os músicos muitas vezes não entendem. E nós, no sindicato, nós também levamos essa crítica, né? Note que quando a gente foi convidar muitos para reuniões, muitos comentaram, mas é do sindicato ou é a prefeitura? Cara, que interessa se é o sindicato que está convidando ou quem está convidando? O importante é que vai ter a reunião, né? Então, mas é o fato da vontade de criticar, a vontade tem que atirar pedra. Então, nós, o músico, infelizmente, temos esse problema. Então, a cultura musical hoje, eu entendo que ela está bem representada. Há pouco o Felipe aí comentou a respeito de um projeto de lei. A gente teve conhecimento desse projeto de lei na Câmara de Vereadores, depois que ela já tinha sido arquivada. Aí o vereador mandou para mim, ligou para mim, para falar sobre o projeto. Não tenho nada, inclusive, o vereador era do meu partido, né, o Jatir, que apresentou esse projeto, do PDT, era do meu partido, fui candidato a vereador pelo PDT também. E eu o critiquei porque que ele não nos chamou na hora de compor o projeto. Porque eu acho que depois de mastigado é fácil, não deu certo, aí vamos jogar a bola para alguém. Poderia ter nos chamado, que nós teríamos pegado a nossa assessoria jurídica e teríamos conversado a respeito da legislação. O vereador Tigrão é vereador aí há anos e conhece da legislação na Câmara de Vereadores. E sabe que o poder público, que os vereadores não têm poder por força de lei de legislar sobre uma situação, uma espécie financeira ou sobre determinação de contratação de artista. Não pode. Isso não pode ser criado pela Câmara de Vereadores. O projeto poderia ter sido revisto, sido feito de uma outra maneira e ser colocado. Aí depois se publica e se fala para todo mundo, com os vereadores, que o prefeito é contra. Eu acho que nem chegou na sua mão ainda, né, prefeito? Nem chegou, porque se não passou pela Câmara, não poderia nem ter chegado na mão. Mas já houve um monte de crítica que estão... Eu fui uma pessoa que critiquei o projeto pela falta de elaboração, a maneira. Seria bom? Claro que seria bom. Qualquer vereador pode ir lá e apresentar um projeto na Câmara de Vereadores dizendo que tem que dar R$1.000 para cada músico de Chapecó. O projeto pode ser apresentado. Agora, se vai passar, agora, se o projeto vazar a informação dizendo que há um projeto para dar R$1.000, todo músico vai ficar faceiro, vai ficar feliz. Mas tem que se ver o que é a lei. Eu também, enquanto sindicato, tenho coisas que eu gostaria de fazer, mas a lei não me permite. Então, eu tenho que me restringir ao que está dentro da lei, né? Então, com relação à cultura de Chapecó, a reclamação que existe, Roselaine, é que a cultura musical de Chapecó se restringe hoje unicamente a teatro, a desenho e alguns segmentos musicais mais fechados dentro do centro de eventos hoje. Que a cultura deveria sair um pouquinho mais para os bairros, para a praça, para o público, para as pessoas. De repente, a gente criar um projeto, prefeito, um projeto de mateadas, de festivais, como tinha, um projeto público para o povo, entende? A gente sabe que tem aulas de música, a gente sabe que tem incentivo. Por exemplo, foi muito bem colocado, que o Benete colocou antes, houve uma verba, a gente sabe que houve uma verba, de repente as pessoas não se inscreveram para a verba, etc. e tal, mas é tão triste quando a gente vê que são sempre as mesmas pessoas e o dinheiro é sempre aplicado na cultura da música clássica, música erudita. Tem vez quem toca por teoria musical, e a nossa região, uma cultura musical nossa é totalmente diferente. E nós temos que falar de cultura. Nós não podemos falar naquele lapidado, aquele artista fabricado. Nós temos que falar da nossa cultura. Então, se a gente fala numa Secretaria de Cultura de Chapecó, nós temos que falar de cultura. Então, se é cultura, nós temos que valorizar o nosso passado. E bem colocou o Aldorindo aqui, colocou os demais aqui, que são músicos históricos de Chapecó, e a gente deve uma obrigação muito grande, um respeito muito grande a essas personalidades que fizeram e seguraram a cultura musical de Chapecó. Então, eu acho que deveria se criar projeto, chamar o sindicato. Nós sempre ficamos sabendo, essas dores aqui, a gente tem conhecimento. Mas se, quando se cria um projeto, chamasse o sindicato para a gente conversar, a gente poderia colocar do sentimento da gente e, de repente, construir um pouquinho melhor, entende? Não que o sindicato vai ditar regras, não, nós nem temos poder para isso. Né? Mas, de repente, opinar. Né? Eu acho que daria para construir algo um pouquinho diferente, entende, Roselaine? Eu quero falar, prefeito, a respeito da EFAP, porque o tempo está curto, senão nós vamos matar, ainda tem a sua fala. Com relação ao edital, nós tivemos conversando com a Roselaine, agora, a semana passada, né, Roselaine, a respeito do edital. Nós entendemos que para mudar o edital agora, nós teremos que mudar, e não vai dar tempo. De repente, não vai ser contemplado os músicos. Né? Mas, de repente, para a próxima EFAP, se pensar algo diferente, Roselaine, e não quero aqui, mas assim, prefeito, de repente, dentro desse próprio edital, se achar uma maneira de encaixar alguma coisa dentro do edital, que de repente não seria tão legal, mas seria muito moral. Né? Então, veja bem, no edital ele diz, no primeiro item aqui, na cláusula 2.1, pessoas físicas maiores de 18 anos, domiciliadas em Chapecó há mais de 2 anos. Eu compro aqui as dores do garotinho Vinícius. Levanta de pé, Vinícius. Levanta de pé aí para o pessoal te conhecer. Hein? Tem panca de artista, inclusive. Né? O Vinícius esteve em Porto Alegre, representando Chapecó dentro do The Voice, no mês passado. Nós, do sindicato, acompanhamos ele e o pai dele lá. Agora ele vai para o Rio de Janeiro participar do The Voice. É o único artista músico menor de Chapecó que foi classificado, o único. Teve vários lá em Porto Alegre, ele foi o único que foi classificado. Aí teve de outras regiões, mas é só ele que foi contemplado. Né? Vai estar lá representando e vai ficar chato para ele chegar lá no Rio de Janeiro e se apresentar no programa lá e dizer que lá no Rio de Janeiro abrem espaço, mas Chapecó publica um edital proibindo ele de se apresentar. Então eu acho que de repente teria que se rever, achar uma maneira dele poder ser contemplado, porque é um artista de Chapecó. Né? E daqui um pouco a cultura eu entendo que não tem idade. E quando o Departamento de Cultura publica um edital taxando idade, é a mesma coisa que dizer só pode fazer cultura depois dos 18 anos. Antes dos 18 não pode. Né? É evidente que nós não estamos generalizando, né? Mas vamos colocar nesse ponto. Então, de repente, se rever só essa situação. O item 2.2, ele fala que grupos, é vedada a participação neste edital de, a letra E, grupos músicos que possuem formação constituída após 23/8/2015. Isso não adianta nada ter isso aqui, prefeito. Não adianta porque as bandas, mesmo assim, hoje, a maioria dos músicos aqui de Chapecó, eles tocam numa banda aqui, noutra ali, e uma coisa é o diretor da banda. O diretor da banda ele pode ter 10 anos aqui, mas ele vai se apresentar na EFAP e o próprio edital permite isso, que ele mude os músicos lá até uma semana antes, ou sei lá quantos dias antes, mas ele pode mudar os músicos. Então, quer dizer, é só o dono da banda que acaba sendo identificado como tendo há 2 anos a banda, entende? Então, e hoje os músicos eles circulam de uma banda na outra. Então eu vejo que daqui um pouco, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Aqui no item 3.3, prefeito, no primeiro, diz que dentro do envelope deverão conter obrigatoriamente composições de autoria do músico ou grupo, mínimo de 3 músicas gravadas em... Veja, prefeito, nós temos vários músicos, nós que participamos e organizamos festivais, o Taylor aqui já participou, o Rui participou, enfim, vários aqui já participaram. A gente sabe que os departamentos de cultura eles criam festivais de composição e festivais de interpretação. Por quê? Porque quem canta, compõe, é artista, mas quem interpreta também é artista. É. Então, daqui um pouco, se ele tiver, e é como disse o Irineu antes, ele optou por não gravar CD, o Rui também optou por não gravar CD, então essas pessoas acabam ficando, não podem participar. Né? E não é só quem grava CD que é músico. Né? Então, ele pode ser um artista mesmo não gravando CD também. Tá? E diz também no item 4.2.2 que as composições devem ser próprias, né? Composições próprias. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o músico não é só aquele que tem a composição que grava, né? Que ele o intérprete também, ele é músico. Aliás, hoje, todos os músicos, e eu garanto para o senhor, que a maioria dos artistas locais que vão se apresentar, essas 10 atrações locais que vão se apresentar, as 10 atrações que forem contratadas, se eles cantar 2 músicas de composição deles, é muita. Todo mundo, porque a nossa região é assim. Não adianta eu pegar a banda Atlas hoje, por exemplo, e ir lá tocar um baile só com as músicas da banda Atlas. Nós não tocamos. Você tem que tocar a música de outros, senão o público vai à loucura, eles querem. Então é assim que funciona. Então o intérprete ele acaba sendo músico. E o mais principal de tudo é esse edital aqui, prefeito, que é todas as EFAPs é uma tristeza. E eu vou fazer assim uma colocação bem rápida. Teve EFAPs, todas as EFAPs, e eu quero agradecer a comissão organizadora de todas as EFAPs, a gente sempre tem credenciais para o nosso pessoal do sindicato, e a gente tem um veículo credenciado lá pela EFAP, que é para a gente poder levar o músico que não tem transporte, precisa levar o equipamento, às vezes eles têm que deixar estacionado aqui perto da BRF o carro, daí a gente tem o carro, a gente leva até lá o instrumento deles. Então, essa parceria a gente teve em todas as EFAPs e bem tranquilo. Mas nós temos acompanhado todas as EFAP, prefeito. Nós temos músico, como muitos disseram aqui, que o cachê é muito pequeno que o músico cobra hoje. Né? E ele vai tocar na EFAP, para a família dele poder entrar lá, tem que pagar o ingresso. Se ele levar o filho, ou a filha, ou alguém da família, lá dentro vai querer comer um doce, vai querer comer alguma coisa, e ele não vai ter dinheiro para pagar. E se ele não tiver dinheiro, é muito melhor ele não levar. Aí nem a família dele acaba indo participar. E os artistas nacionais, mesmo a gente sabendo como funciona a contratação, que é uma empresa terceirizada, mas eles recebem 50% na assinatura do contrato e 50% antes de se apresentar lá no público. Esse é o valor do cachê de todo o artista nacional. E é um valor muito alto. O nosso artista local vai ganhar R$2.000. E ele, depois da apresentação, ele tem que emitir a nota fiscal e até 30 dias para poder receber o valor do cachê dele. Sendo que se ele recebesse no dia ou antes da apresentação, ele poderia pegar esse dinheiro, levar a família dele e vai gastar lá dentro da EFAP mesmo. Né? Então seria uma maneira até de incentivar o nosso artista local. Né? E com relação à contratação de 10 atrações para se apresentar, eu acho que está de bom tamanho, né? A minha opinião. Eu acho que deveria ser 20, deveria ser 2 artistas por apresentação na abertura, mas já está de bom tamanho também. Eu acho que está valorizando. É evidente que não vai poder se apresentar todos os artistas de Chapecó. Né? Burocracias eu vejo que existe, mas a vida da gente é uma eterna burocracia também. Tudo que a gente vai fazer hoje é pautado dentro de burocracias. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser aliviado, com certeza. Mas eu gostaria de dizer para os músicos que estão aqui também que nós estamos vivendo no século XXI. Né? E não é mais concebível que a gente tenha um investimento grande como a gente tem nos grupos musicais, no trabalho da gente, e a gente ainda não tenha documentos. Né? Vamos providenciar documentos, vamos se organizar, né? E, de repente, a Secretaria de Educação, de Cultura ser um pouquinho mais flexível, né? Dar um pouquinho mais de muita coisa, de repente chamar a responsabilidade. Ó, tem que fazer xerox? Traz aqui que nós fazemos o xerox aqui. Ah, precisa documento? Traz aqui que nós fazemos aqui. Assim, estou só generalizando. Né? De repente, ajudar um pouquinho, né? Encurtar. Mas eu acho que, em contrapartida, nós músicos, nós também temos que ter isso com a gente. Nós temos que aprender também a fazer e não só esperar que alguém faça por a gente também. Né? Então, prefeito, só para me encerrar, obrigado mais uma vez em nome do sindicato, em nome dos nossos músicos. Né? O senhor não é o mais quisto no mundo musical e não vai ser o único prefeito, vai ser outros prefeitos também. Nós não temos como agradar todo mundo, tá? Mas o senhor já agradou uma grande maioria e isso já é muito bom para todos nós. Conte com a gente, conte comigo. E eu acho que nós temos é que unir forças. De repente, essa EFAP vai ser assim. Mas vamos tentar mudar para a próxima EFAP, então, né, prefeito? E volta a bater na tecla. De repente, vê os festivais aí nos bairros, mateada nos bairros, apresentação com os artistas locais aí. Obrigado, um bom dia. Bom, gente, nós estamos 12:10, acho, 12:07. Eu vou pedir, então, até as 12:30, então, estender, para que a gente possa, quem tiver que ir, fique à vontade, não tem nenhum problema. A gente acabou estendendo a conversa, isso é sempre muito bom, né? Sempre é muito bom ouvir. Quem ouve bastante erra menos. Quanto mais se ouve, menos erra. Né? E eu quero começar a responder. Então, primeiro dizer da satisfação, nós não estamos só tratando da IFAP, mas também estamos tratando da IFAP. E eu quero começar a responder sobre a IFAP. A IFAP passou, em 2013 e para cá, uma mudança que há um entendimento muito forte, só para vocês terem uma noção. Eu comecei a advogar aqui em Chapecó 25 anos atrás. Nós tínhamos dois promotores aqui. Um que cuidava do civil, que a gente chama, e outro que cuidava do crime. Né? Casualmente, o do crime ainda continua aí. É o mesmo promotor, o Dalmagro, que é ali de Xaxim. E hoje nós temos 14 promotores. Os promotores de justiça, via de regra, são fiscalizadores da lei. Então, como aumentou o número de promotores, aumentou também a fiscalização. Né? O que se fazia anos atrás, de você contratar uma pessoa, dar uma nota da pessoa física, no poder público, isso hoje é determinantemente proibido. Não tem mais como eu fazer uma contratação de uma pessoa, por quê? Porque se joga um véu de incerteza sobre isso. Por quê? Então, é porque tu gosta do Rui, que tu contratou o Rui? É porque o Rui ele foi teu cabo eleitoral? Porque o Rui, no dia da tua eleição, ele botou um adesivo? Ou é porque tu tinha uma ligação com o Rui? E aí, então, é o que a gente chama de personificação. Na administração pública, isso não pode acontecer. E cada vez mais tem sido um dos motivos que hoje nós estamos vivendo no Brasil, há umas injustiças sendo cometidas, há uns exageros, há muita justiça se cometendo, mas se jogou um véu de incerteza sobre tudo, e a IFAP acabou pagando um preço sobre isso. Né? A IFAP acabou não tendo uma edição em 2015 por causa da crise e também por causa de uma incerteza jurídica, porque há correntes muito fortes, e nós temos promotores aqui em Chapecó, que entendem que não é o município que tem que promover uma feira. Isso pode crescer ao ponto de terminar com a feira, como pode ter uma mudança de entendimento. Mas esse entendimento está crescendo. Tá? E os municípios estão se encolhendo. O ano do centenário, nós bancamos a feira. E nós mudamos, tivemos que mudar radicalmente alguns requisitos que a gente tinha como certo, como verdadeiro da feira. Nós tivemos que mudar o edital, tivemos que fazer... Por um lado, trouxe uma grande, nós tivemos, acho que, 6 ou 7 empresas que participaram da licitação. O que fazia muitos anos que isso não acontecia, ou nunca tinha acontecido. Então, houve um leque, abriu-se, né? E a gente começou a tratar da feira antes, porque geralmente, vocês lembram que era feita a licitação em agosto, a gente já fez a licitação em maio, a empresa já está contratada. O lançamento da IFAP se fazia sempre ali por 10, 15 de setembro, nós vamos fazer em 1º de agosto. Porque nós queremos adiantar o seguinte, se tiver notícia ruim da feira, que aconteça logo e não lá dentro da feira. Porque os 100 anos da nossa cidade merece que nós façamos uma festa bonita e que não tenhamos que o prefeito lá ficar se ocupando o tempo dele para responder uma ação, por exemplo. Aí perde a graça. Não tem por que fazer isso. Não tem por quê. Né? Então a gente se adiantou nesse aspecto, por isso que os editais andaram... antes do que antigamente andava. Né? E vou dizer para vocês, a feira já foi discutida judicialmente. Já ganhamos ação aqui em Chapecó e ela foi para Florianópolis, ganhamos Florianópolis e eles recorreram e está em Brasília. Ou seja, ainda está se discutindo. Nós temos a certeza que vamos ganhar porque o processo está bem encaminhado. Mas veja só, não tem como você fazer algo sem, é o que o Sandro falou, né? Tu faz, tu está fazendo alguma coisa, está excluindo alguém e está incluindo alguém, não adianta, é assim. Né? Eu tenho um sentimento comunitário, que eu acho que Chapecó, a partir da tragédia que nos abalou, nós recebemos uma forte carga de solidariedade, as pessoas foram muito solidárias conosco, tem relatos aí de toda a ordem, né? Começando lá em Medellín, passando por aqui. Hoje mesmo a gente ganhou de presente as tintas para pintar a arena e pintar e pintar o nosso centro de eventos, por exemplo. Ganhou de presente da empresa Killing, que é a Câmara de Vereadores, nos autorizou e nós recebemos. Nós ganhamos de presente o projeto de ampliação e de transformação da arena também no memorial. Isso custa 3 milhões e meio de reais. Um projeto dessa envergadura custa US$1 milhão, no mínimo, e foi dado de presente. Entre tantas outras manifestações de afeto e de solidariedade, como o caso de pintar a Torre Eiffel de verde e branco, tantas coisas, que nos ajudaram a reconstruir a cidade. Mas também nós estamos com um projeto muito legal, né, que a gente se inspirou lá em Bogotá, que é a capital da Colômbia, que é um projeto de levar para a rua a cultura e levar para a rua o nosso sentimento, levar para a rua o nosso espírito de voluntariado e de solidariedade. Esse projeto já teve uma primeira edição que aconteceu lá no São Pedro, vai ter a segunda agora dia 5, lá na IFAP, mas ele tem um viés, que é trazer para todos os bairros esse sentimento, que é o céu aberto, e depois jogar ele para dentro da Avenida Getúlio Vargas durante todos os domingos, como aconteceu em Bogotá. E o que vai acontecer na Avenida Getúlio? Vai acontecer um grande palco de manifestação cultural, artística, de toda a ordem. Mas de onde é que tu tirou isso, prefeito? É o que acontece em Bogotá. E nós nominamos ele, eu aproveitei a vinda do prefeito. O prefeito de Medellín, gente, ele esteve aqui conosco. Veja bem, é um prefeito de uma cidade do tamanho de Brasília. Né? É uma cidade maior que Porto Alegre, maior que Curitiba. Medellín é uma cidade de 2,5 milhões de habitantes e é uma capital. Né? É a segunda maior cidade da Colômbia, só perde para a capital. O prefeito esteve aqui e nós lançamos o Céu Aberto, que eu acho que é uma solução que nós podemos, e eu ouvi de vocês aqui, eu não ouvi eu quero ir para a IFAP. Eu vi, eu quero estar na rua, eu quero fazer cultura, eu quero fazer música para as pessoas ouvir. Né? A IFAP, verdadeiramente, eu não fecho aqui nenhuma questão sobre o Vinícius, né? Vinícius, sobre o Vinícius, por exemplo. O que está no edital é uma regra do Estatuto da Criança e Adolescente. É um evento que acontece à noite, e à noite criança não pode estar. Onde se vende bebida alcoólica, onde se tem, não se pode estar. Então, quer dizer, a gente fez esse edital com essa coisa, não para excluir ele, longe disso. E até eu estou querendo aqui, ouvindo vocês, conhecendo ele, sabendo que nos representou, e que bom que nos representou, tem cacuete de artista, né? Tem um jeitinho de artista, nós achar um jeito de valorizar com um dos artistas que vai vir fazer aqui, talvez convidá-lo para entrar junto, porque daí ele seria um convidado para entrar, talvez... Ele, não sei, eu vou, quero tratar esse assunto, quero me reservar, não fechar esse assunto hoje. Agora, se eu tirar os 18 anos lá, eu vou ter Ministério Público da Infância e Juventude me botando o dedo na moleira, dizendo que eu estou abrindo um edital para levar criança de noite ou permitir criança. Nós não estamos excluindo, nós temos um monte de leis que nos atingem e nós temos que ir tocando. Quando eu digo que eu estava preparado para ser prefeito, que a minha maior dificuldade era ganhar a eleição porque eu só tinha o meu voto, eu não mentia, porque eu estava preparado, mas eu tinha que passar por uma eleição. Como é que tu faz uma eleição que tu só tem o teu voto? Quem diz que tem 3 votos, mente. Quem diz que tem 50, mente 50 vezes. Porque a gente é o nosso. E se tu tiver de bem com a patroa naquele dia, se tudo correu bem, talvez ela vá votar em ti. Depois o teu filho, aí tu vai... fazendo. Então, eu tinha muita vontade de ser prefeito, me sentia preparado, mas eu tinha uma prova de fogo, que era ter a grande maioria. Né? Mas quando a grande maioria nos deu, eu não tenho aqui nenhum outro sentimento que não descer de 100% da população. Porque dentro do meu coração eu penso assim, quem não votou em mim é porque não me conheci. Sabe, isso me conforta, sabe, Rui? Me conforta, porque daí eu não crio nenhuma animosidade, entendeu? Eu não crio nenhuma animosidade e jogo para o lado a questão de passou. Esse jogo já foi jogado, agora nós temos que ir para frente. Então, não tenho nenhum preconceito se vocês andaram com adesivo de outro candidato. Esqueço isso, eu vi aqui mais ou menos circular. Esqueçam. Comigo, esqueço. Eu sou prefeito 100%. Eu sei que vocês... Então... Obrigado. Que a gente possa avançar nisso, que a gente deixe essas questões políticas partidárias lá para aqueles 45 dias das eleições, Daí cada um escolhe o seu e toca a vida. Né? Então eu queria criar com vocês aqui, o documento é extenso, eu fiquei feliz de me trazer um documento escrito. O Rui e o Sandro, eles são do sindicato, se prepararam, escreveram um documento, porque isso é importante. Né? Quero me permitir dar resposta para vocês. Quero pedir o apoio de vocês para que a gente possa construir uma política para sempre, não a política da IFAP desse ano. Que essa IFAP desse ano, ela até poucos dias, o Ricardo foi a Florianópolis ontem, até ontem eu estava com o coração na mão. Mas o Ricardo me mandou um joinha assim, dizendo que está tranquilo. Então, você sabe, eu estou com o coração na mão, por quê? Porque a gente fez uma formatação nova e estamos esperando que dê certo. E eu quero pedir a permissão para vocês para talvez mudar algumas coisas, sim, mas que eu não vou conseguir mudar substancialmente, porque eu posso dar uma desarranjada na reta final. E a IFAP precisa acontecer. Mas eu quero dizer para vocês que eu quero levar o compromisso aqui com vocês de nós construirmos uma política de comunidade, uma política de levar os artistas para a comunidade. E queria tirar uma comissão aqui, se vocês autorizarem que seja o sindicato fazer essa interlocução mais fina, uma sintonia mais fina, para a gente ir acertando. E trazer, talvez seja, eu estou sentindo aqui que talvez seja assim, vamos fazer um festival? Vamos. Vou fazer um convênio com o sindicato vai me apresentar os 20 que vão se apresentar, e vocês façam isso via sindicato. Ou não, prefeito, nós preferimos fazer uma apresentação por mês em cada bairro. Vamos criar isso? Vamos. Vamos criar dentro do céu aberto? Vamos. O céu aberto, gente, eu digo aqui, eu brinco, e as pessoas dizem, mas o senhor é tão novo ainda? Né? Eu tenho 47 anos, mas um dia, uma coisa certa que vai acontecer é que todo mundo vai morrer, né? Eu também vou. E eu penso que se eu pudesse, antes de morrer, ver a nossa avenida fechada e cheia de cultura, um andando de bicicleta, outro andando de patins, mas outro fazendo um artesanato, outro em cima de um banquinho ensinando a tocar violino, outro violão, outro gaita, outro declamando, outro contando uma história. Porque isso eu já vi em outros lugares. E eu acho que Chapecó merece isso, a rua durante os domingos, ser das pessoas e não dos carros. Que a gente possa ocupar. Nós temos, ela é tão linda, Avenida Getúlio Vargas, outras ruas que nós temos. Ah, mas Deus, o senhor está dizendo não fazer no bairro. Cada bairro fechar a sua rua e fazer isso. Isso eu imagino lá na frente. Mas para que a gente possa chegar lá, nós temos que criar a cultura do bairro. E eu concordo. Um som de violino, é bonito, mas daqui a pouco bota o violino, estou dizendo que não bota. Mas bota lá uma música sertaneja, uma música gaúcha que as pessoas gostam. A música gaúcha está passando também por um momento, né? um momento de ser mais popular, de sair das fronteiras do sul, subir mais, enfim, e que nós possamos fazer. Então eu queria dizer para vocês que sobre os aspectos do edital da nossa EFAP, por mais que eu abra tudo que eu puder abrir, eu não vou conseguir botar mais do que 20. 20 não atende nem quem está nessa sala. Mas não, entendeu? Ajuda, mas não contenta. Não, agora, se você estiver dentro de um programa da prefeitura, instituído por lei, e que você está em todos os bairros durante os 4 anos, eu temo pela existência da próxima EFAP na mão da prefeitura. Não sei se isso vai acontecer. Eu acho que a EFAP vai acabar indo para a mão de uma instituição. Entendeu? E ela vai tirar a prefeitura desse... Quanto às verbas que a gente tem projetos. A prefeitura vive de projetos. Eu não posso definir, e o prefeito não tem esse poder, de dizer eu vou pagar esse, não vou pagar aquele. Os projetos são definidos um ano antes. E eu preciso fazer constar na lei orçamentária, preciso ter a rubrica certa, e preciso ter, acima de tudo, que o dinheiro aconteça. Por incrível que pareça, a gente tem um sentimento aqui em Chapecó que não tem crise. Mas, gente, nós estamos imersos na pior crise da história do Brasil. Financeira também. Então, aí, a prefeitura, eu preciso aplicar 25% na educação e preciso aplicar 15% na saúde. Se eu for aplicar só 15% na saúde, eu só pago a folha da saúde. E aí essa incógnita que o prefeito vive. Quer dizer, eu poderia botar 6 milhões de reais na conta da cultura e a Roselaine ia ser ovacionada, ela ia estar de pé ali. Porque ela ia fazer projetos de toda a ordem. Mas se eu botar 6 milhões, eu vou tirar da onde? Né? Então a cultura se vira lá com 800, 900, 1 milhão por ano. E vai se virando, vai mantendo centro eventos, vai mantendo as nossas políticas de cultura que nós temos, que é modesta, mas existe. Para ela conseguir fazer o credenciamento, ela tem que ter um edital. O edital tem que passar pelo crivo de meio mundo e também do Ministério Público. E o Ministério Público sempre com aquela desconfiança. Com quem que eles estão querendo atender isso aqui? Eu não digo que isso é ruim. Não estou dizendo que é ruim, mas que ele, no mínimo, ele te engessa. Ele te faz com que tu tenha que escrever mais. Né? Que tu tenha que... Bom, para receber de graça alguma coisa, eu tenho que pedir uma autorização para a Câmara. O Poder Público não pode nem receber uma lata de tinta de graça, porque se recebesse, eles têm que me autorizar. Tem que ter uma lei, tem que ser amplamente divulgada. Né? Quanto à lei orçamentária, ela é publicada, tá, no portal de transparência, mas é isso que nós temos hoje. Nós temos um projeto. E o que nós temos que criar aqui é um projeto de música popular, comunitária, não sei como é que nós vamos chamar. E eu queria encaixar isso, entendo, de duas modos. Um projeto a longo prazo que nós podemos construir, se vocês nos autorizarem, a gente afina essa conversa com o sindicato, com a Câmara de Vereadores, porque depois eu vou pisar uma lei lá. Essa lei lá eu não conheço, não posso te dizer, eu anotei aqui 65, tu falou, né? Eu não conheço, não sei. Eu sei que há muita produção lá na Câmara que acaba, como o Sandro já respondeu, na verdade, se é esse o viés, ela não pode começar lá na Câmara, mas pode começar aqui e depois vai para a Câmara. Então, acho que essa reunião aqui, ela cria para abrir a conversa, para abrir o debate. E venha ao encontro daquilo que eu penso também, que nós precisamos ir mais para a rua. Mas também eu quero que você saiba que o prefeito não tem como contratar todos os músicos sem que esse músico tenha minimamente nota fiscal, CNPJ, e que ele seja constituído. Os critérios CD, DVD, música, composição, são critérios que a gente cria. Ah, mas poderia ter outros critérios. Pois é, daí excluir outras pessoas. Vocês entenderam? A gente sempre está em cima do... Mas vamos abrir esse diálogo. Vamos abrir esse diálogo. E eu quero lançar o desafio aqui para nós, quem sabe, esse ano ainda, e nós temos alguns eventos importantes esse ano, como, por exemplo, os eventos que vão finalizar o ano, que é a iluminação natalina. Vamos criar, quem sabe, ali. E aí eu estou me desafiando aqui um dia... para nós testarmos essa nossa relação. Quero lançar o desafio, então, de nós fazermos um dia para que 10 músicos se apresentem. Então vamos pegar lá um final de semana, um sexta e um sábado. Né? Para que 10 músicos se apresentem sexta e 10 músicos se apresentem sábado, nós definimos um cachê. Só que quem é esses músicos? Como é que nós vamos construir isso? Eu gostaria, se vocês me autorizarem, de construir com o sindicato. E nós fazermos no final de semana... que eu quero dizer uma coisa para vocês. É o evento que mais atrai pessoas. O Natal é o evento que mais atrai, porque passa por dia, de noite, na avenida, e vem assistir 3, 4, 5 mil pessoas. As pessoas vêm de graça, daí compram um pastel, o nenê vem ver o Papai Noel dentro da casinha, a mãe compra um algodão doce, o pai vem com sorvete, porque é verão, é bom, de vir, e tem as luzes, e esse ano vai ter uma novidade, que nós vamos fazer uma rua coberta, ou um pedaço da rua, não é uma rua, porque depois, se der certo, a gente vai ampliar, nós vamos fazer 50 metros de uma rua coberta, que as luzes vão fazer homenagem ao nossa cidade, ao Natal, vai ser muito legal. Nós estamos construindo, são 50 metros de luzes por cima da rua, e aí a gente poderia botar um palco ali. Isso está aberto, eu acho que dá para construir. E nós colocarmos o fim do centenário, né? os últimos projetos centenários, que vai ser um belo de um verão, nós vamos estar comemorando que a Chapecoense vai ficar na primeira divisão. E nós criar um final de semana, uma sexta e um sábado, onde 10 músicos se apresentam numa sexta. Eu estou dizendo 10, mas vocês podem me dizer que esse número é impossível, eu não entendo disso. Né? Fazer aquele final de semana, inclusive domingo de tarde, para quem é gospel, para quem pode se criar no domingo à tarde. Né? A IFAP está respeitando um pedido da organização dos pastores evangélicos e da Igreja Católica também, do bispo e da congregação dos católicos, e também dos espíritas. Então, o município de Chapecó está ajudando a trazer o maior médium espírita vivo no Brasil, que é o Divaldo, no dia 26, aqui na Arena. Ele vai estar aqui gratuitamente. No dia 12, não, dia 10 é terça, dia 9, na segunda-feira vem a mais bambambam da Aline Barros, né? Ela vai ser anunciada agora dia 1º. E também um padre católico, que se não me engano é o padre Zezinho, acho que é. Né? Antônio Maria, perdão. Tá o nosso moço aí da empresa, está aí. Antônio Maria, que eles pediram um, não deu, eles foram atrás. Então, nós vamos estar atendendo dessa maneira. Né? E depois temos uma conversa para fazer sobre a marcha aqui. A marcha aqui, que a gente geralmente ajuda de uma forma ou de outra. Ajudar um projeto, a gente consegue, dependendo do projeto. Esse projeto tem que ser escrito, ser apresentado com antecedência. Né? Daí a gente consegue fazer. O que eu posso dizer para ti, que eu não posso estar lá em Blumenau, mas se tu quiser gravar um vídeo no telefone, tu quer vir aqui com alguém, quer me dar um texto, sugestão, para mandar um abraço para quem tu quiseres, eu me disponho a fazer. A hora que quiser. Né? Só venho aqui, fala com o pessoal, está aí o Mário. Mário, nós vamos lá, gostaria que... Vamos ali no gabinete, que daí aparece a prefeitura atrás, para saber que é a prefeitura mesmo, que nem todo mundo me conhece. Né? E eu, nesse vídeo, posso dar um recado. Né? Pessoal aí do Blumenau, muito obrigado por nos receber, estamos chegando, enfim. Né? Posso fazer, se vocês quiserem sugerir um texto ou algumas palavras que deve fazer, mas não posso estar lá, porque a agenda nossa aqui agora, até o final do ano, é bem corrida e tem bastante coisa. Que bom que é assim, porque agora nós vamos entrar para o mês principal do nosso centenário, que é o mês de agosto. Eu queria fazer essa proposta de nós construirmos. Não fecho a hipótese aqui de fazer qualquer mudança, mas vai ser muito difícil nós conseguir mudar a FAP, justamente porque eu queria que você se colocasse no meu lugar, que eu não posso brincar com essa questão jurídica, que daqui a pouco eu dou uma falhada aqui, por causa de um detalhe, vem uma notícia, né? Uma notícia aí, a IFAP já está sendo contestada. Não, não é contestada, a gente é um item, não sei. Não, mas já está contestada. Então, traz um assunto ruim. Eu sinto que da presidência do sindicato também há uma sensibilidade no sentido de reconhecer que eu estou com essa dificuldade agora. Mas eu quero me permitir, então, em 10 dias, de dar uma resposta sobre esse projeto aqui, e queria desafiar, se vocês me autorizam, desafiar nós fazer um cronograma de incentivo ao músico daqui, independente se ele criou ou não criou, música, se ele gravou ou não gravou, mas daí esse critério talvez o sindicato nos dê, eu faço o convênio com o sindicato, e o sindicato me apresenta o rol. Aí se discute lá dentro do sindicato quem vai ser. Tira isso do rolo do prefeito, que o prefeito, ele queria, gente, eu sou como um pai, eu queria que todos os filhos estivessem felizes, mas de vez em quando eu tenho que pedir para um sair da mesa para o outro comer, porque não tem comida para os dois. Essa é a vida de um prefeito. O mais gordinho segura um pouquinho, deixa tua irmã comer, que ela é novinha. Pois é, não sei. A não ser que, se vocês não concordarem com o sindicato, a gente cria um outro momento para discutir. Eu queria que vocês me apresentassem 20 músicos que nós vamos dar condição, por exemplo, ou 10, ou 15, ou 7, ou 5, não sei, que nós vamos dar condição de criar um palco no final do ano e criar no Natal, no final, nos festejos de Natal, de luz ligada, criar naquela semana, onde todas as famílias estão vindo, criar a hipótese de vocês virem. É uma hipótese. Aí vocês dizem assim, não queremos o Natal, não sei. Pois não. É a administração e o nosso presidente do sindicato. É isso aí. Tá. Então, porque eu preciso, eu não posso fazer uma conversa dessa por dia, eu tenho que ter duas ou três pessoas, né, que me ajudem a criar e digam, vamos começar. Claro que alguém vai ficar descontente, mas assim, vamos tentar contentar o maior número. Isso. Isso. E a gente cria, aí, sendo um evento, por exemplo, no Natal, que é um momento importante, isso pode ser depois estendido para todos os Natais, enfim, esse momento importante, nós fazermos depois, ó, então, na Páscoa também vamos fazer, depois no aniversário de Chapecó vamos fazer, não sei, nós podemos criar, e aí aquele pouco recurso que eu tenho, eu consigo aplicar de forma a satisfazer e a gente fazer uma cultura de rua, que é importante e que a cidade precisa. Eu posso sair daqui, quem não é do sindicato, pode se dirigir ao prefeito, não tem nenhum problema. Então vamos tirar aqui o sindicato e talvez mais uma pessoa que vocês queiram aqui, um delegado daqui, que saia para estar junto para fazer. Pois não. Essa é uma proposta que eu queria para encerrar, né? E se a gente quiser fazer, por exemplo, se vocês acham que deve ser feito num lugar fechado, o povo vamos trabalhar para a gente fazer dentro do Ivo Silveira. É bom. Isso. A mateada nos bairros é o céu aberto. Céu aberto é mateada, é cultura, é andar de bicicleta, tocar violão. Eu acho que é por aí, não precisa. Tá bom. Não é o fato, vai tocar lá só quem está dentro. Não. Vamos fazer uma opção de sol, vamos pegar os artistas. Então. Eu vou fazer o seguinte, todos vocês, nós vamos, eu vou ler isso aqui, que eu preciso entender todos os detalhes que o Rui nos entregou aqui, né? E entregou em nome do sindicato, ele é um dos diretores do sindicato, eu preciso entender isso aqui, e daí vou pedir daqui uns 8, 10 dias para o Sandro, para o Rui, para mais alguém que quiser vir, se tu quiser vir, vim aqui para dar a resposta disso aqui, né? Rapidinho, para entregar uma resposta. Então tem 4 pessoas aqui. Diga o teu nome. Daniele. A Daniele vai estar aqui. Cristiano. Cristiano Rui e o Santro. E nós vamos, eu vou dar a resposta sobre isso aqui. O vereador eu vou convidar. Mas para ele, como ele está aqui... Bom, eu estou fazendo uma sugestão também, eu quero agregar e unir, né? Não vou desunir. Tá bom. Eu vou ficar, eu fico com o endereço de vocês, vou dar a resposta para vocês, para a gente respeitar aqui, para ter um norte. Né? Vamos começar. Né? Vem a diretoria do sindicato, pelo menos com 2 ou 3 pessoas, para passar a resposta, e depois a gente vai dar a resposta para vocês, se vocês deixarem o endereço. Ficou o endereço eletrônico desse grupo aqui também, né? O sindicato. E eu vou convidar o vereador, se ele puder vir, ele vem, né? Porque ele não tem obrigação de ficar aqui do lado do prefeito o dia inteiro. Como? Tem que ser lá no vento do Miruano, perto da Ribeira. Ah, sim. Mas, aí nós vamos tratar, eu vou amadurecer um pouco e a gente vai tratar e tu tens o endereço eletrônico, vai ficar sabendo, não tem? Na lista foi passada. Certo? Pois é, mas aí como é um músico só, ele está dentro de uma legislação, né? Não, tranquilo, mas eu acho que é tranquilo, vamos avançar, né? Aqui ninguém, o Caio vai poder fazer parte, né? Vamos só avançar, eu só preciso é achar um rumo, né? Eu não posso ficar, senão eu fico que nem um João do Posto, aquele que fica assim e não se ajeita nunca, né? Foi dado, né? O primeiro passo foi dado, então nós em 8, 10 dias, eu vou ver com a Fernanda uma agenda ali para a gente chamar vocês, para a gente dar resposta sobre isso, e o que eu quero pedir de vocês, um tema de casa, que o sindicato venha com uma construção comunitária, então, para nos ajudar. Se eu aqui dei uma sugestão, tá bom? E vocês tragam de lá, tá bem? Muito obrigado. Nós vamos ter que ir para almoçar, senão depois eu convido, vocês nunca mais vêm, né? Muito obrigado, um abraço a todos e está encerrado.